Nove casas, duas ruas, ao meio das ruas um largo, ao meio do largo um poço de água fria. Tudo isto tão parado e o céu tão baixo que quando alguém grita para longe um nome familiar, se assustam pombos bravos e acordam ecos no descampado.